Torre Salvador, com 2043. Participante, espera pronto. 043, condições de após decolagem manter proa até contato com o controle Salvador? Afirmativa, sem problemas, 2043. 2043, autorizado a alinhar e decolar pistando 0, vento de 190 graus com 07 nós. Alinhar, sentido de decolagem, mantenha proa, gol 2043. Afirmo, mantenha proa até o contato com o controle Salvador em 190.8. 198, após o gol 2043. Ótimo, controle 2043. 2043, chame agora o controle 199.8. Seu decolagem correu 19, senhor. Bom voo. Obrigado, bom serviço. 043, boa noite. Decolado, mantém na proa. 2043, contato radar, subindo 360, direto Leda. Direto Leda, subindo a 360, 2043, obrigado. contrário com 971, passou Duno e LS 90, tem o campo a vista. Chame a torre 1895. 1895, com 971. Salvador, boa noite, Gol 971, 2 milhas e meia para o Índia Serra, no ILS da 190. 2-1-971, tráfego avistado, ajuste no 017, chame com trem baixo, checado, avistando para autorização de pouso, Gol 971, tráfego já avistado. Chamará Gol 971. Doutor Salvador, muito boa noite, Azul. 5108, desce ao 200, que a gente vai tomar 73. Azul 5108, voo start, desce a 2 mil pés, 1097. Desce, boa, start, pouquinho mais curta. 2 mil pés. 2 mil, obrigado. O 2043, chame centro Recife, 1251. 1251, 2043, Montever. 101, 971. Golo 20, chame canais 18105. 18105. Um abraço, primeiro do primeiro. 973, um ponto de espera próximo, só contrato com o nacional. Lógico, 1973, mantém um ponto de espera próximo, 0, chega. A linha mantém pista no zero. A linha mantém no zero, Gol 973. No solo aos 38, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo em 121, decimal 1, senhor. Direita, 21, vai chamar o solo, Gol 971. Sim. Azul 5108, pequeno de 2 esquerda, evitar formações, proa 045 por 15 minutos. No 973, autorizado a decolar, pista no 0, vento 170 graus, 099. Livre decolagem, cabeceira no 0, Gol 973. 173, decolando os 29, chama agora o controle em 119.8, bom voo. 1198, gol 973, boa noite, obrigado. Controle, muito boa noite, gol 973, passando 1500 da Euleda. O 973, contato radar, sucol 400. Sem restrições, 400, gol 973. Seria possível pro Azael estar presente? Autorizado. Obrigado, voando da El 1973. Boa noite, Trip 5219, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento de 190 graus com 09 nós. Decola dando 05219. 1097. Obrigado. Dois, decolado aos 33, chama agora o controle Salvador em 119.8, bom voo. Salvador, boa noite, trip 5219. 5219, contato radar, sucol 200. 200, livre de instruções, senhor? Livre. Livre de instruções, 200, 5219. LS completa, azul 5108. Torre 1895. É, confirma com 5108. Torre Salvador em 1895. 1895, boa noite. Salvador, boa noite, azul 5108, vai passar o externo baixar travado. Azul 5108, tráfego avistado, ajuste 1017, pouso autorizado, senhor, na pista no zero, o vento é de 190 graus com 099. Sente livre pouso, 90 com 17, azul 5108. Gol 973, chame centro Recife 1251. Recife 1251, gol 973, obrigado, boa noite. Na escuta. Tá na parte de interceptação, no perfil da água. Senhor, aqui segundo mostra pra gente que é 259 para interceptação do perfil da água. 259 é radial de saída. Tem que manter a magnética 380 para interceptar afastado da fila. Ah, sim, a gente aguarda com o Radio Live aqui, a 259 está sendo interceptada. Eu não compreendo, 259 é radial da saída. Após a decolagem, passar 3 milhas ou 2 mil pés, o senhor faz a curva direita, mantém a magnética 280 até interceptar a radial 259. Senhor. Interseção à direita e chame solo em 121 decimal 9. 219 a livrar. Boa noite, obrigado. Alô, boa noite, azul 5108, livrou uma foca. Salve, boa noite, azul 5108. Zero oito, negativo contato com o sol. 1211, senhor. Ah, tá bom, obrigado. Alexandre 3850, autorizado a alinhar e decolar da pista no zero. O vento de 190 graus com 09 nós. Autorizado a alinhar e decolar com 0, 09:30, chegada a mar e desce para 2000 pés. Oito, decolado aos 44. Chama agora o controle de Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198, boa noite. Controle Salvador, uma boa, 3858, passa 2000 na mão, bom. 3858, contato radar, subo 370. 3850. 5219, voe direto com a pista. Possibilidade do 3858 tomar pro de Momo? Autorizado Cogbo. Autorizado Cogbo, 3858, grato. uma boa noite, eu falei 6303, que é isso? 3-1-3, desça para 2 mil pés, chegada 11. Você pode com a zona, meu irmão? Autorizado. Confirma, está autorizado, com a posição. Autorizado. Obrigado. Recife 2685. Boa noite. boa noite, estacionário 6310, no ponto de espera, pronto. P3 no zero, linda, cola, pista no zero, vento 190 graus, com 089. Tá, nem decola, minha filha. Estabilizou, avistando o gol no 09R. 096, chame a torre 1895. Boa noite, gol no 096, tráfego avistado, ajuste no 097, pouso autorizado na pista no 0, vento de 190 graus, 109. Sete, me reporte. M310, decolado 55, chame agora o controle Salvador em 19.8, bom voo. 19.8, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, chamar 6310, passa 1500. 6310, contato radar, por 350. 350, vai atender, pode voar direto no Fuca já? Obrigado. Obrigado, direto. Localizador 6313. Localizador 6313. Torre 1895. 75, obrigado. Sinal estabilizado, baixado e checado. 6313, continua a aproximação, aguarde a situação de pouso, 6313. Guarda, 6313. Pelo 096, no solo 58, libera a direita e chame solo em 121, decimal 1. 121, boa. Coxa, 6313, tráfego avistado, ajuste no 0 no 7, pouso autorizado. pista no zero, vento 190 graus com 09963 no 3. E pose 3 no 3. TAM-3305, acione identificação, desta via chegada a Mari para o nível 050, o QNH1017. Salvador approach to the evening, o Porto Menor, 178, altitude 1.5. Good evening, Azul 4298, Cockadam, descend via Mari, arrival to 2000 feet, altimeter 1017. Chame 3 no 3, no solo 01, libera a pista próxima à intersecção à direita. Chame solo em 1, 2, 1, decimal 1. 2, 1, 1, 1, 3, 3. Corre, Salvador, Ogon, 971, no ponto de espera, 1-0-3. Tem 1971 no front, pode esperar? Afirma. Gente, ali mantém a pista no zero, senhor. Aliar e manterão no zero, vão 971. É 310, chama o centro Recife, 126.85, alterno 125.45. 2.085 agora, o chamei 6310, uma boa noite. Boa noite. O 971 autorizado decolar da pista no zero, vento 190 graus com 089, ajuste no 07. 87, livre decolar de 10, bom 971. 7104, controle 119, decimal 8. 098, 109, 71. Boa noite, Rio 9810, acione identificação dessa via chegada a Bonf para o nível 060 QMH 10017. 060 1017, pronto. Controle Salvador, boa noite, Gol 971, passa 3500 para 360, nada, El. Boa noite, Gol 971, contato radar, suba para o nível 360, saída da El. 360, pode voar direto. Posição Leda? Afirmativo, Gol 971. Leda direto, obrigado, 971. Zufa 298, you clear. ILS X-ray, final runway 10, report established on the localized. B3305, desça via para 2000 pés do Kenegal no 017. Rio 9810, desça via chegada Bonf para 4000 pés, Kenegal no 017. Agora para 4017. Afirmativo, TAM 3305. Sim. 3305, inicie redução para 2209. Controle o 1971, seria possível coordenar para o Timóteo? Sente, aguarde o 1971. Obrigado. Autorizado, pro Edmótico. Autorizado, Mótico, obrigado, 971. 13305, autorizado final e alerta X-Ray, pista 1 a 0, reporte estabilizado no localizador. Super 298, contact Salvador Tower, 18-095. 18-095, 4295. 1971, chama o centro Recife, 125-1, alterno 33-95. Recife, 2590, 3395, para 8971. Boa noite. 9810, DCV para 2000 pés. DCV para 2000, Rio 9810. Travado. Mandará baixar travado para 298. Baixar travado, azul 4298. 4298, motorizado, 190 graus, 19. Pode confirmar o vento, por favor? 180 graus, 19. Prata, azul 4298, mais atoso. Estabilizado. 3305, chame Torre, Salvador em 198, decimal 95. Torre 1895, tá? 3305, tá? 9810, autorizado final e LS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. Positivo. Nossa intenção é encurtar mais na frente, será possível, pelo seu controle? Ativa, confirma por aqui, desejo. Não, por enquanto não, mais um pouquinho, mais 10 milhas. É, próximo apelo a gente voaria o marcador externo. 05 ao segundo, 1017. Aí. Positivo, autorizado, 1700. Azul 4298, no solo, azul 14, direita, solo 121, decimal 1. Direita 121, no solo, solo. 3305, pouso autorizado no 0. 190 graus, 109. 3305, leve pouso, sistema zero. Sua esquerda para marcador externo, Rio 98, 190. 37, Rio 98, 190, reporte visual para aeródromo. Positivo, reportaremos. Está visual para o aeródromo Rio 98-10. Rio 98-10, chame Torres, Salvador em 1-8, decimal 95. 18-95, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, Rio 98.